Você me ensinou a viver, me mostrou a verdade. Agora eu posso dizer o que é felicidade. E amigo Jorge, e aí Jorge, um abraço pra você. Sempre aqui gostando de boa. Falam, pois eles não podem entender que quando eu mais precisava encontrei você. E aí, vamos descer. Encontrei você. Senti com carinho seus braços me envolver. Senti o calor do seu corpo me aquecer. Não interessa o seu passado. Só interessa estar ao seu lado. A genitora do nosso grande parceiro Wellington Brandinha. Já por aqui, passeando de boa. Carreira solo hoje, né, Gelúcia? Agora todos vão querer nos conhecer. Agora todos vão querer nos pensando bem no que aconteceu, reconheço que é o culpado. Fala comitiva lá de Moaná, mesmo assim, lá do Rio Jararaca. Tá aí com a gente, meu grande parceiro Léo. Vai levar o CDZ ao vivo, né, Léo? Um abraço! Tem bom anúncio no jornal. Deus luxuosa de luz. Pra ver o que vai acontecer. Falando de gente mal, quer falar de mim e de você. Da saudade. Essa história se passou quando eu deixei meu grande amor naquela estação sorrindo. Essa história se passou quando eu deixei meu grande amor. Meu parceiro Pega Leve! É Pega Leve, chegou chegando! Oh, Pega Leve! Um dia lindo, o passado era domingo. E lá se foi meu grande amor. O passado é uma parada. Olha, o trem nem me avisou. Partiu levando num vagão. Meu grande amor, meu coração. E eu a deixei ali sorrindo. família, Zé do Ney. Tá curtindo a saudade hoje, obrigado Ney. Um abraço pra você. O homem da estância, lá do Sideral. E se você já teve amor que um certo dia me deixou? Saudade. Deve sentir no coração a mesma mágoa e a mesma dor do autor que fez esta canção. Carroça da Saudade. DJ Josias. E se você já teve amor que um certo dia me deixou? A gente vai começando só na manha, só na saudade valendo. Hoje aqui no Casota, meu irmão. A mesma mágoa. A domingueira da sofrência. Alô, beijão! Que fez esta canção. Você já foi despejada do meu coração. Saudade! Eu digo para todo mundo que não lhe conheço. Seu nome já foi retirado do meu coração. Não quero saber o seu nome nem seu endereço. Agora cada um de nós vai para o seu lado. Você tem toda a liberdade que eu já lhe dei. Hoje é na próxima sexta, Caribe Show. Eu estou. A nossa luxuosa no Caribe. E ali. Próximo sábado é o versão aniversário do Josias. Lá na Via Show. Tendo que perder. Domingo, Barca Arena, viu gente? Como eu perdo. Domingo, a carroça em Barca Arena. E segunda-feira. Não fique lá no Ribelino, mas em Guaraci. Pela minha ajuda, não posso consertar os erros que você cometeu. E amanhã nossa segunda na Via Show. Você tem que aí, Dudu, gritando sem ter quem lhe acuda, até entender de uma vez que o nosso amor morreu. Você tem que ficar gritando sem ter quem lhe acuda, até entender de uma vez que o nosso amor morreu. Você já foi despejada do meu coração. Eu digo para todo mundo que não lhe conheço. Seu nome já foi retirado do meu coração. E aí, Casota? Não quero saber o seu nome. Amigazão da Nanda. Seu endereço. Parabéns pra você, Nandinha. Aí das nossas luxuosas de luxo. Mas ela vai comemorar sábado na Via Show. Pela minha chuva. Junto com o Josias. Vamos lá. Não posso consertar os erros que você cometeu. Você tem que ficar gritando sem ter quem lhe acuda, até entender de uma vez que o nosso amor morreu. Quando eu ficar quieto no meu canto, seu moço, deixar pra lá. E se eu não puder conter meu pranto, não tente. Meu amigo Marcelo, lá do Instituto Vendo Peso, aí com a gente. Obrigado, Marcelo. Um abraço. É que às vezes vem uma saudade. A carroça invade, vai sufocar. São lembranças da minha cidade. Felicidade eu deixei lá. Duro foi sair daquela casa e na estrada sobreviver. Duro foi deixar Maria Rosa toda manhosa, sem entender. Meu amigo Beto! Alô, Beto! Um abraço a você e dos nossos mandaladores. Aí com a gente, obrigado, meu irmão! Alô, Beto! Seu moço, vim pra ficar. Só que não contava com a saudade. Eu juro que vou voltar. Foi sair daquela casa e na estrada. Meu amigo seu Paulo e a dona Nina. Casal que a gente dá valor. Aí, seu Paulo. E aí? Duro foi deixar Maria Rosa toda manhosa, sem entender. Duro foi sair daquela casa e na estrada sobreviver. E aí, Pernambuco? Duro foi deixar Maria Rosa toda manhosa, sem entender. Saudade no Casonda. Vamos lá! Meu Deus do céu. Bandido. Eu guardo o segredo do amor. Pega leve, ele e a sua primeira dama aí com a gente. Obrigado, já tô naquele passeio de luxo. Alô, pega leve, vamos lá. Eu queria ter asas pra voar pra bem longe.

que só me fez chorar. DJ Chiron, banho de piscina para os menores, para as crianças. Tá bom? E a permanência de menores também encerrou aqui no Casota. Vamos embora! Vamos, Casota! Esses dias. Vai, vai, você pra mim já é passado. Não quero dali carroça. Alguém que só me fez chorar. Aquela coxa de retalhos que tu me deste, juntando pedaço em pedaço foi costurada. Serviu para o nosso abrigo em... Amigo Romarinho, pobreza. Grande Romarinho, um abraço pra você, Romarinho. Aquela coxa de retalhos está bem guardada. Agora na vida rica que está se vendo, terás como agasalho colcha de cetim. Mas quando chegar o frio no seu corpo inteiro, tu has de lembrar da colcha e também de eu sei que tu não te lembras dos dias amargos que junto de mim fizeste um lindo trabalho. Vai! E nesta vida alegre tens o que queres. Eu sei que esqueceste aquela colcha de retalho. Agora na vida rica que estás vivendo, já já nossa equipe terás como os carroceiros sem fronteiras. Já já chegando aí, amigo Denis. Alô Denis. Mas quando chegar equipe carroça é festa daqui a pouquinho com pretinha. E não dá um bagulho aí, meu irmão. Faz de lembrar da coxa e também. Agora na vida rica que estás vivendo, terás como agasalho colcha de cetim e o babuíno. Mas quando chegar o frio no seu corpo inteiro, tu has de lembrar da colcha e também de mim. Ego, tá bacana essa música aí, tu é doido, tá muito bacana, tu é doido. Vejo em ti a paz que eu perdi. Oh, olha-me pra mim poder sorrir. Sei que só. Aí, os nossos talibãs, os nossos talibãs da pedreira, já chegando junto, obrigado pelo carinho. Um abraço pra você. Um abraço dos Josias. Para meus talibãs. Descobri que tu nasceu pra mim. Só a ti eu quero ver e ouvir. Desta vez vou ser feliz. Ouça-me, minha Nathalie. Não me faças mais sofrer. Saudade. Só vivo pra te querer. Não te esqueças mais de mim. Vem, minha Nathalie. gente amanhã, segunda-feira. A nossa tradicional segunda da ressaca. Lá na Via Show. Lá na Via Show, amanhã nossa luxuosa. Não me faças mais sofrer. Só vivo pra te querer. Não te esqueças mais de mim. Vem, minha Nathalie. Lúcio Cedês. Só pra recordar, Gazota! Depois de muito tempo ausente, eu estou voltando pela mesma velha estrada, lentamente andando. A saudade aí, ó. Para quem me vê. Agora está mudado, até parece um sonho. Confesso que por onde andei eu nunca fui feliz. Não encontrei a paz que eu tanto quis. Foi uma ilusão que pouco durou. Eu acho que andei perdendo o melhor da vida. Longe de você, mas sei que é tempo ainda. Tudo que me resta é o seu amor. Carroça da Saudade. Confesso que por onde andei eu nunca fui feliz. Já temos o CD do Toninho. Já na mão do Manuquinho aí, gente. Já circulando. Circulando no meio da galera aí. Para Manuquinho! Eu acho que andei perdendo o melhor da vida. Longe de você, mas sei que é tempo ainda. Tudo que me resta é o seu amor. Cativante, encurtando mais distante, despindo a ninfa mais nua, tomando fera por fera. No entanto, és tão bela quanto fera criatura, tens garras de carcará. De fruta madura, olhos de serpente, és todo mal na semente. Que desejo em mim brotar. És a sede mais ardente. Meu amigo Denis, e os nossos carroceiros sem fronteira, já por aqui, obrigado. Valeu, Denis. Estou errado. Era o carroceiro sem fronteira. Que vocês queriam, é? Então toma! És um mal. Se estou errado ou certo, sabe, sou eu mais. Aí, dona Comitiva, no Vicina Araújo. Um abraço! Dos incertos.

as coisas que me prometeste. Extraño, extraño o tempo que nos construímos para viver o nosso amor. Extraño, extraño teu amor. O parque, a rua, a chuva. Extraño, extraño passeios que sempre inventavas. Extraño, extraño teus beijos, tuas suaves carícias. Extraño, extraño teu jeito de amar tão sincero. Extraño, extraño o tempo que nos construímos para viver o nosso amor. Extraño, extraño, extraño teu amor. Extraño, extraño o dia da sua despedida, dizendo que já voltarias. E eu só fiquei esperando, vivendo das suas lembranças. O tempo que tem se passado e eu mais te estranho. Teu corpo, teu rosto bonito. Extraño, extraño teu jeito de amar tão sincero. Extraño, extraño as horas que juntos passamos. Extraño, extraño as coisas que... E a nossa domingueira da sofrência. Aí a nossa Luciosa, junto com a banda 007, viu? O tempo a partir de 9 da noite, e aí no palco a banda 007. Vamos embora! E aí, Gazota! Estranho, estranho. A carroça. Uma ave que voa sem ninho, que vagueia por qualquer caminho, procurando um amor encontrar. Vou pela vida sem nada nas mãos, e só levo comigo ilusões e vontade de me apaixonar. Sou esperança de um amor perdido, a certeza de alguém já vivido, que só gosta de quem quer gostar. Quero encontrar um amor verdadeiro, que se entregue a mim por inteiro, e só fique por querer ficar. Não tenho dinheiro nem nada, só tenho carinho e amor para amar. Eu sou assim mesmo que... Amiga Patrícia! Aí juntamente com a Amanda, toda a comitiva aí dos carroceiros sem fronteira. Um abraço! Hoje no comando dele, comando do presidente Denis. Bagulho é louco! Eu sou assim mesmo que posso fazer. Vamos lá! Se você me ama, vai ter que entender. Carroça da Saudade! De um amor perdido, a certeza de alguém já vivido, que só gosta de quem quer gostar. Quero encontrar um amor verdadeiro, que se entregue a mim por inteiro, e só fique por querer ficar. Não tenho dinheiro, só tenho carinho.